Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting Senda e Senda. Ainda antes de qualquer outra coisa, quero aproveitar aqui para pedir desculpas antecipadas por qualquer problema de som que possam ouvir do meu lado. Segundo João Castro, tenho um É rato um a rato. comer-me o meu computador. Portanto, foi o mesmo que comeu a bancada do Se for o Paços. Bruno Fernandes, aproveita ou deixa já em Alvalade. Opa, certo, certo. Aproveito. Essa é já ali embaixo, portanto é rapidinho, É é rápido. rapidinho. Mas quero aproveitar desde já para pedir qualquer desculpa em termos de som que possa existir do meu lado hoje. São as condições que eu tenho para fazer o programa. Portanto, o programa faz-se tal e qual. O que interessa é que existe Sporting 160 para assistir e que grande programa que vamos ter hoje. Não sei antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Começo por ti hoje, Pedro Varela. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir e que estão a ouvir agora em direto. E depois de uma belíssima dose de sportinguismo ontem em Paços Ferreira, nada como um Sporting 160 para discutirmos as incidências do jogo e também outros assuntos e outras questões queiram colocar, como nós já anunciámos nas redes sociais. Quem quiser colocar hoje questões, estamos aqui para responder, se soubermos. Mas se não soubermos, podemos tentar de qualquer forma, Claro, mas vamos a exatamente. isso. Tentar não custa, Não tentar não custa nada, custa e é vai verdade. ser um grande, grande programa esta noite. João Castro, boa noite para ti também. Bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite ao rato da Mariana também. E portanto, só virem do meu lado, a segunda-feira é sempre um dia muito, muito longo, quase que passo o dia trabalhar desde cedo até à noite, até depois desligarmos isto e mais. Portanto, se ouvirem barulhos como agora o meu filho manda a vir, ele está aqui comigo, Penalti. Ah, penalti pensei que era logo penal. para ele. Portanto, começa pelo Pedro, Mariana, hoje. Comece, senhor, sem qualquer tipo de problema. Hoje temos convidados também. Portanto, é o meu Exato. O rato, Dinis. é É o o rato e o Dinis. Dinis. Portanto, Exatamente. temos um grande, grande programa pela frente. Quero aproveitar aqui também, obviamente, para deixar um obrigado aos patronos do Sporting 160. O mês já alterou, muitos deles continuaram connosco. Continuamos com conteúdo por lá todas as semanas, sempre a seguir a um jogo. O Pedro e o João gravam o pós-jogo, lançam no Patreon. E hoje vamos aproveitar aqui para fazer algumas questões também sobre isso mesmo. Como o Pedro já disse, nós vamos aproveitar, como não há futebol esta semana, vamos aproveitar aqui para responder, ou se eles souberem responder, obviamente, às vossas questões. Portanto, vai ser um grande Sporting 160. Temos muita coisa para falar, mas ainda antes de irmos ao jogo com o Paços Ferreira, Pedro, estivemos lá os dois e estavam frio. Que chegava para nós os dois e para todos aqueles que lá estavam. Quero aproveitar aqui também, queremos, para agradecer uma vez mais à Betano por nos ter ajudado a dar aqui bilhetes aos sportinguistas para todos os jogos em Alvalade. Portanto, agradecer à Betano a E que vai parceria que tem continuar, não é? connosco Pelos e bichos. que vai continuar, obviamente. Portanto, estejam atentos ao nosso Instagram que existirão giveaways por lá com mais bilhetes para vocês. Pedro, um 2-0, uma noite fria, felizmente sem chuva, como tinha sido há 2 anos, em Paços, mas um jogo onde o Sporting esteve, apesar dos gols só aparecerem na segunda parte, esteve sempre por cima. Sim, num jogo em que o Sporting não deu absolutamente hipóteses ao Paços Ferreira. O Sporting poderia ter facilmente chegado ao intervalo a vencer, coisa que começou muito rapidamente logo na segunda parte, logo ao segundo minuto da segunda parte, e rapidamente passamos para a frente no marcador e depois a seguir reforçamos com o 2-0, mas nunca esteve em causa e até não ontem falávamos isso no pós-jogo. No Patreon, falava isso com o João Castro, nunca se sentiu que o Sporting tivesse alguma vez em perigo de não sair com os 3 pontos de Paços Ferreira, mesmo chegando ao intervalo com o 0-0, percebia-se, é daqueles, ao contrário de outros jogos em que nós sentimos bem, isto vai ser complicado, Certo. nunca senti de forma alguma que o Sporting não saísse de Paços Ferreira com os 3 pontos. Não sei se também o facto de estarmos com uma belíssima casa, estavam 5 mil pessoas em casa do Paços Ferreira, que só não estiveram mais, o estádio só não esgotou porque estavam 800 bilhetes reservados, 800 bilhetes não, mas o espaço reservado ao cartão de adepto eram 800 cadeiras. Eu fui contar com o amigo Ricardo, que também lá estava, ao nosso lado, e eram 16 filas, mais ou menos 50 cadeiras, mais coisa menos coisa, e portanto eram 800 lugares que poderiam e seriam vendidos, assim o cartão de adepto não ocupasse tanto espaço. Mas para dizer que, da forma como se viveu ontem, e não só a parte de fora do estádio, que já falarei um bocadinho sobre isso, mas como se viveu em Paços Ferreira, acho que aquilo acabou por passar lá para dentro. Foi um apoio absolutamente incrível, não só da bancada que estava destinada inicialmente aos adeptos, uma bancada que supostamente foram... O Sporting tinha mais coisa menos coisa, os tais 900 bilhetes, mais coisa menos coisa, para a bancada descoberta. E depois a outra bancada, a coberta, onde, por exemplo, eu e o Castro vimos da última vez também o jogo lá. Essa bancada eram os bilhetes que eram comprados, supostamente, em Paços de Ferreira, que também estava, diria que 95% dessa bancada era sportinguista. Portanto, os dois topos eram completamente sportinguistas, depois mesmo nas laterais também havia muita gente sportinguista. Mas é uma pena, é uma tristeza. Esperemos que com a queda agora do governo, e como certamente o PS quererá procurar alguns votos, que acabe por cair esta medida, que não faz sentido nenhum. E portanto, porque esses bilhetes, vamos imaginar, se daqueles 800, 700 pudessem ter sido postos à venda, teriam sido vendidos. E os tais 10 mil euros, que ontem fizemos a conta, eram mais 10 mil euros para o Paços. E portanto é isto que os clubes vão perdendo com estas deslocações. Ontem o Paços Ferreira perdeu claramente ali 10, 12, 13 mil euros, devido ao facto de ter uma zona para cartão de adepto. E eu acho que isso acabou por passar lá para dentro. Notava-se perfeitamente, a equipa de Sporting esteve muito bem. Há aqui excelentes exibições individuais, excelentes movimentações a todos os níveis. Já sabemos, todos vão falar do falhanço do Paulinho. Tal como o Daniel Bragança tentaram fazer um chapéu, acho que tudo a coisa tentou, não... o chapéu falhou tudo. Tudo tentou, tudo. E tudo que tentou, tudo falhou. Tudo. E até com qualidade para o guarda-redes do Paços, sem dúvida. Porque ele soube conseguir reagir, nomeadamente o do Paulinho. Ele já estava até tombado, mas depois ainda conseguiu levantar os braços para evitar. E toda a gente irá falar certamente dessa questão do Paulinho, que há lances, e aquele era um deles, que ele teria que marcar, e isso claramente é compreensível. Agora, o que reza a história é que o Sporting ganhou, e o Sporting vai com 7 vitórias consecutivas, vinha com as 6 de outubro, iniciou o mês de novembro com uma vitória absolutamente fundamental, para agora o campeonato, regressa depois com a Taça de Portugal e logo com a Liga dos Campeões. Nós só jogamos para o campeonato quase no dia 28, acho que é 28 ou 25 ou 24, ou logo até que é novembro, já no final. 24 é o Dortmund. 24 de outubro até 28. Exatamente. E é uma vitória sem nada a dizer, do ponto de vista não só da legitimidade, da estatística, e depois do apoio. E depois do apoio não só dentro do estádio, como eu já referi, e como cá fora. Eu estive contigo, nós chegamos relativamente cedo, por volta das 5 horas já estávamos no recinto, cá fora, e vive-se, falei contigo, o Vítor Couto, que também apareceu lá, o Sérgio Palhas, ainda pessoas amigas, o Jorge do Sporting Tat, e acaba por ser unânime o Nuno Fernandes, que também estava com o amigo Sérgio Palhas, mas a verdade é que isto acaba por ser unânime, não é? Isto, quando a bola entra e quando tu vais numa maré de resultados positivos, tudo é mais fácil, tudo cá fora, enfim, só são maravilhas. Outros tempos, repara, a diferença era só esta: se estivéssemos num período negativo ou num período menos positivo, e tu disseste isso ontem, bastava pensar assim, estariam os mesmos que ontem nós vimos, que estão lá sempre, porque esses estão lá sempre, aqueles que nós vimos lá, que estão sempre em todos os jogos do Sporting fora do país, muitos deles que vêm de Lisboa, outros dos vários núcleos aqui à volta do Porto, Braga, Famalicão, Póvoa de Varzim e por aí fora, esses estariam lá na mesma. Mas a diferença é que, em vez de estarmos ali todos a falar e da possibilidade e de equacionar o BI, a possibilidade de ser campeão outra vez, de conquistarmos uma coisa que já aconteceu em 1950 e não sei das quantas, o que estaria a acontecer é, se essas coisas não estivessem bem, o que iríamos estar a falar era provavelmente de um relatório de contas ou de uma outra coisa qualquer, de uma situação completamente... Ou do futuro treinador. E lá está, a bola não indo ao poste e a bola entrando lá para dentro, seja pelo Paulinho, seja pelo Coates, seja pelo pelo Sarabia, ou seja por outro qualquer, até pode ser o Adam. A verdade é que tudo é diferente. E o Sporting, se nós já temos falado muito do aspecto defensivo e da questão, de ontem dissemos, há 31 anos que o Sporting não tinha tão poucos golos sofridos à 11ª jornada. Do ponto de vista de ataque, claro que poderíamos ter mais golos, mas ganhamos. E isso é que acaba por ser, no final, o objetivo de um jogo de futebol é ganhar. Claro que eu gostava de ganhar e ter vários jogadores a marcar muitos golos, mas fico contente se continuarmos a ganhar. E isso acaba por ser fundamental. Teremos tempo a falar do relatório de contas também que saiu do primeiro trimestre de 2021-2022. Tenho aqui já depois 6 pontos para que seja rápido, incisivo, mas tenho-vos a dizer que é provavelmente os melhores relatórios de contas que nós tivemos nos últimos anos. Não te adiantes, cara. Não me adianto, mas só queria dizer que até isso, e eu disse isto antes cá fora, a Mariana ouviu-me dizer isto várias vezes, até isso parece estar a ajudar. Há aqui coisas que até do próprio relatório de contas, e uma delas muito importante, a do caso do Rodrigo Fernandes com o Marcos Luís, mas há lá vários pontos que até isso está a ajudar. Portanto, é a bola entrar, é as contas, obviamente, presentes na Liga dos Campeões, faz toda a diferença, e tudo isto somado, claro, faz com que os sportinguistas ontem tivessem praticamente esgotado os bilhetes que existiam, aqueles que estavam acessíveis a sportinguistas, esgotados. Mais houvessem, mais estariam à venda e mais nós compraríamos. Vamos ver, regressaremos em Alvalade para ver o Varzim para a Taça de Portugal. Nós aqui no Norte, o próximo jogo é com o Penafiel para a Taça da Liga. Estou à espera que o Castro fale com o Bruno César para nós irmos comer uma picanha antes do jogo com ele, mas certamente será, qualquer jogo que seja a Norte, mais um regresso, sabe sempre bem. Eu vim de lá e eu pus uma última foto só para terminar e passar ao Castro. Quando acabou o jogo, pus uma foto já cá fora, com as luzes já meias apagadas e só com dois holofotes, penso, ou alguns, uma parte dos holofotes ligados. Eu vim de lá com o meu sportinguismo revigorado e renovado, completamente. Claro que tudo isto que eu disse para trás ajuda, mas uma pessoa sai de lá com uma fé que tudo é possível. E repara, o jogo foi às 7 horas, ainda bem, deu para, no meu caso, obviamente, meia hora depois estava em casa, mas dá pelo menos para quem vai para Lisboa, pelo menos chegar a uma hora minimamente decente, o que já não é mal de todos. Se o jogo fosse às 9 da noite, ainda era bem pior, mas foi uma excelente vitória do Sporting em Paço Ferreira. E, João, foi um 2-0 onde Inácio, para além de ter marcado, se viu aqui muito a distribuir o jogo. Nuno Santos, que voltou à titularidade, Mateus Nunes, que voltou ao Mateus Nunes que nós tínhamos saudades, que dava a sensação que tinha caído um bocadinho nos últimos dois jogos. O Porro, que apesar de lesionado, os Gaia até teve ali algumas oportunidades. Como é que tu viste a vitória de ontem, que só pecou por serem dois golos? O Pedro já disse, foi uma vitória claramente de um Sporting muito maduro e de um Sporting muito consistente. Eu acho que são as palavras que melhor caracterizam este Sporting. É um Sporting maduro e um Sporting muito consistente. Não, Mariana. Não, ela disse, ela avisou que ia ser agora. Eu não tinha percebido. Eu estava aqui a olhar para o chat, nem percebi. Não. E portanto, o Sporting está muito maduro, está muito consistente, consegue mudar o chip das competições europeias para a Liga, da Liga para as competições europeias ou para os outros troféus. Deixa-me aproveitar aqui um artigo muito bom do Bruno Roseiro, do Observador, em que ele realmente tem aqui dados muito específicos. O Sporting ganhou os últimos 8 jogos depois da derrota em Dortmund, portanto, depois da derrota de Dortmund, o Sporting ganhou os 8 jogos, que vai desde o Campeonato, Taça Portugal, Taça da Liga e Champions. O Sporting, conforme o Pedro disse, já há 31 anos que não se chegava à 11ª jornada só com 4 golos sofridos, portanto, realmente vai há muitos anos, mas ainda vamos mais longe. O Ruben Amorim consegue aqui uma percentagem de vitórias como treinador de 77,7% dos jogos do Sporting. Portanto, é muito alto. Este score do Ruben Amorim só é batido por José Szabo e de Robert Kelly, portanto, há mais nas décadas de 30 e 40 é que isso aconteceu. Portanto, é realmente a partir daí, das décadas 40, é o treinador com maior percentagem de vitórias numa época. E o Ruben Amorim, o ano passado, atingiu 76,2% de vitórias na época, o que é uma coisa inacreditável, que nós já não víamos há imenso tempo. Em relação ao jogo em si, Notas muito claras, além da consistência e da identidade e ser uma equipa muito madura, quanto a mim. O Sporting entrou muito forte no jogo, tentou resolver logo e marcar cedo. Não tivemos grandes oportunidades iniciais, tivemos sim muito volume ofensivo. Dar aqui também duas notas positivas ao Paços. Conseguiu condicionar o jogo interior do Sporting, o Sporting não conseguia sair por dentro e por isso o apagamento de Pote e Sarabia na primeira parte, porque eles taparam muito bem os caminhos com o Luís Carlos, com o Nuno Santos e com o Eustáquio. E o Sporting, uma das vantagens, ó Pedro, e vamos voltar àquele assunto deste sistema da Mourinho, que alguns não gostam, mas é verdade, sim, é que funciona, é que quando não consegues sair por dentro, consegues sair por fora. E o Sporting aproveitou mais, sendo uma equipa assimétrica, quando não joga porro, saímos muito mais pela esquerda, e o Nuno Santos teve em particular destaque, apesar dos cruzamentos não serem todos bem tirados, eram preciso ser cruzamentos inteligentes, rasteiros ou tensos, e não cruzamentos bombeados, porque o Sporting não tem um grande cabeceador. Paulinho não é. Mas mesmo assim o Sporting conseguiu ter 5 cantos nos primeiros 15 minutos, conseguiu realmente dominar completamente o jogo, faltou o golo. O Paços Ferreira depois, a partir dos 20 minutos, conseguiu respirar um bocadinho melhor com bola, conseguiu estar mais confortável com a bola, mas o Sporting, apesar de ter o jogo todo nessa primeira parte todo dominar, a verdade é que não conseguiu criar depois muitas grandes oportunidades. O Paços só teve um lance de perigo, que foi um mau atraso até do Mateus Nunes, coisa que Coates chamou logo a atenção, e depois, no início da segunda parte, o que é que se esperava? Que o Sporting subisse as linhas, que o Sporting fosse mais pressionante, que os três avançados estivessem mais participativos no jogo, era necessário realmente eles darem-se mais ao jogo, e foi isso que aconteceu, porque o Sporting abriu logo a segunda parte, penso que foi ao segundo ou terceiro minuto, com o golo do Inácio. E curioso é que o Jorge Simão, o treinador do Paços Ferreira, tinha dito que sabia como é que o Sporting marcava os cantos e sabia quadrar, portanto, tinham treinado o Coates, mas depois também foi muito sincero no fim, eles sabiam como quadrar o Coates, mas não o conseguiram fazer. Isto denota também o trabalho que o Sporting tem nas bolas paradas, e eu e o Pedro ontem frisámos isso no pós-jogo, é que é verdade, o Sporting há muitos anos que já não tinha um aproveitamento tão grande de bolas paradas e nos cantos, apesar de nós termos na altura jogadores como a Cunha, Bruno Fernandes, que batiam bem nos cantos, e estava lá o Coates, a verdade é que tivemos treinadores com 60 cantos a favor e 0 golos, o que é uma coisa impressionante. Depois de marcar o primeiro, o Pedro já resumiu bem. Tanto Sporting mesmo. Tanto Sporting mesmo. E depois de marcar o golo, o Sporting sentiu-se obviamente mais liberto, também o Paços Ferreira teve que arriscar um bocadinho mais, e o Sporting sente-se confortável nas transições, soube aproveitar e... Uma boa entrada de Tabata, numa altura em que o Sporting trocou os extremos e trocou também o pé forte dos extremos, pusemos os pés trocados, portanto Tabata para a direita para poder refletir para o meio com o seu pé esquerdo e o Pote na esquerda para fazer esses movimentos interiores com o seu pé direito, e a verdade é que o Sporting logo a seguir tem uma boa jogada e o Gaio faz um excelente cruzamento, uma excelente jogada entre Tabata e o Gaio, e o Pedro Gonçalves fez um passo para a baliza. Depois podia ter sido o segundo, o terceiro, o Paulinho podia ter fintado o guarda-redes, era fácil, o guarda-redes com muita velocidade, parece-me fácil, mas tentou picar a bola, depois Daniel Bragança, Nuno Santos, Paulinho, que foi marcado fora de jogo, mas não estava fora de jogo, e portanto, foi tudo uma situação em que o Sporting podia ter feito o terceiro, o quarto, não o fez, mas a verdade acaba por ganhar o jogo, e como o Pedro disse, nunca senti perigo do Sporting empatar o jogo. Depois, obviamente, o Ruben Amorim gerir alguns elementos da equipa e fez entrar outros. Deixa-me referir aqui as boas exibições. Eu acho que Mateus Nunes fez uma boa exibição mais uma vez, tem vindo a fazer boas exibições. Já nas Champions acho que tinha feito uma excelente exibição. Mateus Reis acho que foi uma nota muito positiva, está a evoluir bastante e eu acho que realmente os treinos ajudam a evoluir e está com umas dinâmicas muito boas na equipa e, portanto, Mateus Reis subiu muito. Depois, obviamente, Gonçalo Inácio também, que eu acho que é importante salientar este jogador que é internacional lá. Ai, não é internacional lá. Pois não é internacional lá. Nem sei como é que está na seleção. Ah, foi a primeira vez chamada à seleção sub-21, e aqui temos que dizer como é que um jogador com esta categoria, que é campeão, é titular da equipa campeã, titular da equipa que ganhou a Taça da Liga, que ganhou a Supertaça, ainda nem sequer tinha uma internacionalização pelo sub-21, e nem tem pela seleção A, e portanto não consigo conceber isso. Acho que o Inácio é um grande central, é um central de futuro, e ser só chamado agora, se calhar não costumam ver os jogos de Sporting, se calhar não passa na televisão os jogos de Sporting, portanto não conseguem ver. Depois, salientar também aqui a boa entrada de Tabata no jogo, Gaio também cumpriu, eu acho que todos jogaram bem, mas pronto, queria salientar esses, obviamente que foi, acho que foi os jogadores claro. Que se chamaram mais a atenção, mas houve aqui boas exibições. Pedro Gonçalves não fez uma boa exibição, mas lá está, tem uma eficácia tremenda a rematar, como nós sabemos, e quando vi aquela bola, praticamente pensei, já está lá dentro, e não falhei, e porque é realmente dos jogadores, e daí se calhar quando as pessoas me perguntavam porque é que sai Sarabia e não sai Pedro Gonçalves, se calhar a resposta é esta, Pedro e Mariano, é que Pedro Gonçalves pode estar lá dentro, pode estar a jogar mal, mas se tiver ali uma oportunidade, vai metê-la lá dentro, e se calhar é às vezes... Eficaz. não é? É mais eficaz, tem uma relação mais próxima com o golo e, portanto, se calhar é essa opção. Respondendo aqui à questão de alguém que me fez questão, porque é que realmente o Ruben Amorim não troca mais vezes o Sarabia com o Pote? Eu acho uma excelente questão. Eu frisei isso até quando estava a comentar na Rádio Observador, que achava que o Sporting devia trocar os extremos, trocar de lados, e foi quando entra o Tabata e houve essa troca, e a verdade resultante dessa troca foi o golo de Pote. Isto porque se Pote estivesse do lado contrário a receber aquela bola, se a bola viesse do lado contrário, teria muitas mais dificuldades de marcar, porque o seu pé direito é o mais forte. Portanto, esta troca beneficia muito quem remata, quem tem o pé trocado, e é uma das situações que acho que devemos explorar mais. Depois, em relação aqui ao Ruben Amorim, queria dizer dois aspectos. Realmente, aquilo que ele conseguiu com o Sporting, e não com os mesmos meios que os nossos rivais conseguem, e o Pedro já vai falar das contas, e podemos ver a importância que é estar sempre na Champions, essa importância de não estar na Champions, e o Sporting tem este resultado positivo muito devido à Champions, é mesmo esta. Portanto, é nós que combatemos, obviamente, os nossos rivais com menos meios financeiros, e portanto, temos um plantel mais curto, não pagamos tantos salários, e o Pedro deve ter visto no relatório, como os nossos rivais, e portanto, conseguir isto, que é transformar um grupo de jogadores num grande grupo de jogadores, é realmente muito mais difícil do que o que parece. Portanto, conseguir pôr o Sporting a jogar com uma identidade, com uma consistência como estamos a jogar, com estas 8 vitórias seguidas, e podiam dizer, ah, foi sorte o ano passado, e portanto, acaba-se por matar dois mitos, que é o mito do Sporting que realmente não ganhava com o público, e não é aquele público de Alvalade, aquele burburinho que se falava, é a pressão de jogar fora com os públicos, e que a equipa é jovem que tremia, e não treme, obviamente, e acaba também o mito do Sporting não ganha quando joga nas competições. O Sporting ganhou porque não jogou nas competições europeias, e porque assim podia descansar. Beneficiou disso, é verdade, mas não prova nada, porque este ano o Sporting tem ganho, e apesar de estar a jogar nas competições europeias e no campeonato. Portanto, tudo somado, matou-se dois mitos, e vencemos em Paços Ferreira mais uma vez. E a minha última nota super positiva foi para o ambiente de Paços Ferreira. Infelizmente não pude estar lá com vocês, gostava muito, até porque vou costumo ir sempre lá com o Pedro, mas a verdade é que ouvi na rádio, e um som muito intenso, mais que a televisão, como vocês devem calcular, um barulho ensurdecedor dos adeptos de Sporting, e até tive que baixar um bocadinho o volume dos headphones, porque era um barulho ensurdecedor de cânticos, e eu gostava que um dia vocês experimentassem, porque é um barulho que realmente não tem nada a ver com a televisão, é um barulho ensurdecedor, e praticamente eu pensava que estaríamos em Alvalade, portanto estaríamos a jogar em casa. E com isso, esta onda verde vai crescendo, e vamos sempre acreditar, e como o Pedro disse, isso corre bem, e se conseguimos o bicampeonato. E jogamos sempre em casa, a verdade é essa, seja em que estádio for deste país ou do mundo. Ainda antes de avançarmos aqui para as perguntas do chat, e sei que já temos muitas, Pedro, quero aproveitar aqui para te perguntar a ti, ao João, é uma pergunta dividida em duas, mas que vou acabar por fazer aos dois, porque o Gustavo, que nos fez a pergunta via Twitter, não especificou qual de vocês queria que respondesse. Então, o meio-campo é mais forte com Matheus Nunes ou com João Mário? E, nas camadas jovens, devemos ficar preocupados com a crise de resultados? Vai ter efeito na ausência de novos talentos para a equipa principal nos próximos anos? Eu posso responder a uma delas, e o Castro pode responder às duas depois, porque o Castro tem mais conhecimento do que eu. Em relação à primeira, Matheus Nunes versus João Mário, não é? Eu sinceramente, não costumo analisar as coisas por esse prisma. Acho que cada coisa tem o seu tempo. Lembro-me o ano passado ter feito vários pós-jogos com o Castro, em que nós analisamos o João Mário e a importância que ele tinha em determinado tipo de jogos, e quando era mais ou menos importante, e o que é que era esperado a sua posição e a sua movimentação dentro de campo pelo Ruben Amorim, e a importância que ele teve no título, ponto. Não vale a pena, não me interessa, ele agora já não faz parte da vida do Sporting, não vale a pena, e ele fez parte do título de Sporting, o Sporting foi campeão, e ele tem lá o seu cunho pessoal. Mudou para o Benfica, nem é por ter mudado para o Benfica, foi na forma que mudou, para mim, morreu ali, não estou minimamente interessado, não lhe desejo mal nenhum, vi hoje muita gente contente com a lesão do Lucas Veríssimo, que foi uma coisa que a mim me assusta, eu quando vejo aquilo pessoas a festejar lesões e coisas assim, pá, a mim, eu não consigo, eu quero que os clubes adversários estejam sempre no melhor, ali, no ritmo. Eu quero é jogar contra os melhores, eu quero é que os clubes sejam com os melhores. Pá, não tenho prazer nenhum em ver. Nenhum em ver jogadores lesionados e que recuperem e as melhoras para o jogador, porque a mim isso não me traz alegria absolutamente nenhum. Agora, em relação a este ano, pá, eu disse ontem, até lá no campo, e pá, eu estou espantado com a capacidade que Palhinha e Mateus Nunes têm dado ao jogo do Sporting e têm-nos feito esquecer qualquer meio-campo do ano passado. Se durante a pré-época, quando soubemos que João Mário ia, ficaríamos preocupados, será que vai, o que é que vamos fazer e quem vamos contratar e o que é que vai acontecer? Pá, e de um momento para o outro, temos esta... não quero dizer que é melhor ou pior, está a dar resposta, está a ser positivo, tem as lacunas como teria qualquer outro meio-campo, mas a claro. Verdade é que o Sporting está, está uma equipa bastante consistente, é o consistente já desde o ano passado, mantém essa consistência, trocou um conjunto de jogadores, entraram outros, e o que parece é que o Sporting está... Parece quase como aquela questão do vinho do está Porto, coisa. Está a ficar mais maduro, mais velho, está a ficar... E continua a praticar um futebol, pá, claro que nem sempre joga bem, e já sabemos isso, e não vale a pena estarmos aqui também a achar que vamos jogar 30 e tal jogos bem. O ano passado tivemos aquelas séries de vitórias seguidas, às vezes jogávamos mal e ganhávamos, que era o mais importante. E isso para mim é que é o mais importante. Se prefiro o Mateus Nunes ou o João Mário? É pá, prefiro o Mateus Nunes, porque o Mateus Nunes atualmente é de Sporting e é isso que eu quero, e não tenho, percebo a pergunta do Gustavo, mas para mim, do ponto de vista do o que me interessa é que tivemos a capacidade de fazer esquecer João Mário, e com isso não tiro o mérito ao João Mário, nem ando preocupado a ver os jogos do Benfica para saber quando é que o João Mário anda a jogar mal, para poder, ei pá, o João Mário jogou mal e vou bater palmas, e pá, eu quero que ele se lixe, eu estou um pouco marimbando. O que me interessa é que vejo ali não só um Palhinha que cresceu nos últimos 2 anos de uma forma absolutamente assustadora, e se há 2 anos poderia haver algumas dúvidas em alguma capacidade, hoje em dia não há, é um jogador tremendo, está numa forma absolutamente incrível, não há nada a dizer. Eu vejo o Mateus Nunes, que tem tido uma capacidade de resposta fantástica, que dá ali um meio-campo ao Sporting. Ah, nós já o analisamos aqui, ainda foi na semana passada, alguns pontos importantes sobre esses dados, revejo o programa, e portanto, são os que estão. Se vale a pena agora estar a chorar sobre o que tivemos? Não valeu a pena. Fez a sua parte. Obrigado ao João Mário, ajudou-nos a ser campeões ano passado. Deus queira que o Palhinha possa ser bicampeão e que o Mateus Nunes também, que é isso que eu desejo e para mim é o mais importante. João... Bia, eu não vou responder por uma única razão. Só não vou responder porque eu tenho visto 0 jogos. Às vezes vi meio, talvez, 3/4, mas não tenho ligado a nada. É uma daquelas coisas que eu... não sou propriamente das melhores pessoas, gosto de ver quando tem algum interesse específico, houve uma altura que via muito por causa do Pedro Mendes, toda a relação que toda a gente sabe, mas não sou, gosto quando eles chegam, gosto de acompanhar alguns que vão chegando e vão tendo possibilidade de vir para a A e depois gosto de os ver aí na A, mas para isso deixo para o Castro, que o Castro aí eu sei que tem mais para dizer. João, se por um lado tínhamos em João Mário, que atualmente é jogador do Benfica, e já falámos sobre isso vezes e vezes sem contar aqui, mas o que eu acho que o Gustavo quis perguntar foi mesmo no sentido da experiência, daquilo que traz ao jogo. Muita gente o ano passado, e também falámos disso aqui, criticava João Mário, que era lento e que era não sei o quê, e agora temos Mateus Nunes, e agora o Mateus Nunes é mais rápido, o Mateus Nunes está a crescer, e depois existe o lado da falta de resultados na equipa B e no sub-23, que pode fazer com que nos próximos anos, portanto num futuro próximo, não tenhamos craques suficientes para poder subir à equipa A. Olha, em primeiro lugar, agradecer as questões, são questões bastante pertinentes. Primeiro, lamentar e desejar as rápidas melhoras ao Veríssimo, ao jogador do Benfica e ao Sequeira, jogador do Braga, que eu sei, tiveram os dois lesões graves, e eu, como Pedro diz, eu prefiro que joguem, jogar sempre contra os mais fortes, e portanto, e essas lesões afetam muito o atleta e muito o homem, portanto, as melhores para eles. Depois, em relação à questão do João Mário, para mim é uma não questão. É uma não questão por uma simples razão. Eu sou, quando somos novos, temos sempre essa coisa, ai, vai ser o jogador, ai, via, como é que vamos substituir? Saiu o Bruno Fernandes, ai, meu Deus, nunca vamos ter um jogador a marcar tantos golos. E apareceu o Pedro Gonçalves e marcou muitos golos. E eu sou dessa, eu agora, com a idade, se calhar, tornei mais maduro, como é lógico, e sou que quando se abre, realmente, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E neste caso, o Matheus Nunes aproveitou muito bem. Obviamente, o Sporting não chegou a acordo com o João Mário pediu o que quis pedir, e o Sporting seguiu o seu caminho. E seguiu o seu caminho que beneficia dois jogadores, não beneficia só um. Beneficiou muito o Matheus Nunes, e o Pedro já referiu, é um jogador que rapidamente ultrapassa linhas de pressão, é um jogador muito mais intenso, é um jogador com outra capacidade física que o João Mário não tem. O João Mário teve a sua importância, e teve uma grande cota de importância no título do Sporting, atenção, há que dizer, é um grande jogador. Temos que separar as águas. Não deixou de ser. É um grande jogador, não deixou de ser. Mas Matheus Nunes está-se a tornar um grande jogador. E, portanto, o Sporting beneficiou diretamente disso. E porquê? Beneficia de um jogador que cresceu e que está a trazer coisas que o João Mário não trazia à equipa. Tem outra capacidade de rotação. Está a valorizar, portanto, estamos a valorizar um ativo. E também abriu espaço para Daniel Bragança. Isto porquê? Porque se João Mário tem ficado, as pessoas ainda não pensaram. Mas Daniel Bragança estaria muito mais tapado. Porque estaria tapado pelo João Mário. Pelo Matheus Nunes. E, portanto, ao jogar o Matheus Nunes, o suplente é o João, é o Daniel Bragança, ou, em alguns jogos em que o Sporting precisa, o titular é o Daniel Bragança e o suplente é o Matheus Nunes. E, portanto, essa valorização de dois ativos como consequência direta de João Mário é muito importante para o Sporting, porque estamos a valorizar dois ativos dos jogadores que até também o Daniel Bragança formado no Sporting, o Matheus Nunes, e entre aspas, formado, porque veio do Estoril também com 19 anos. 19 ou 18 anos. E, portanto, o Sporting está a beneficiar disso. E isso é o mérito do Ruben Amorim, porque conseguiu perceber que quando saísse João Mário já tinha um jogador preparado e preparou um jogador para substituir rapidamente para um tipo de situação de jogo. E tem outro jogador com qualidade técnica fabulosa, que é o Daniel Bragança, como ainda se viu agora em Passos Ferreira quando entrou, que tem outras capacidades para outros jogos. E, portanto, isso é que é um treinador de excelência, que é a capacidade de transformar jogadores, nos jogadores que ele quer e que favorecem a equipa, e isso foi o que aconteceu. Como poderia, por exemplo, quando sair, se eu, obviamente que saiu, por exemplo, o Nuno Mendes e nós tentamos substituir com o Vinagre, as coisas não correram bem, mas ainda podem vir a correr, lembrem-se disso, mas o que é que se também aproveitou? O Matheus Reis está a subir e está a ter mais preponderância à custa disso, e também temos o Nuno Santos, que até ficou, que é uma excelente opção para o Sporting, que é um jogador fabuloso, que eu adoro e que pode jogar à frente, mas também pode jogar à ala, e portanto o Sporting também acaba por valorizar os seus ativos dessa forma. E portanto isso é que um grande treinador faz. Em relação aos mais novos, eu tendo a dizer que o Sporting é um filão de talentos, sempre. Mas o Sporting agora está a fazer uma coisa que todos os clubes grandes da formação fazem. Os jogadores jogam com a idade menor ao seu escalão, ou seja, eles sobem de escalão muito rapidamente, estão a jogar acima do seu escalão, e obviamente isso também depois tem consequências diretas nos resultados. Portanto, claro, nós não podemos avaliar, porque os nossos júniores jogam na equipa B, jogam no sub-23, jogam com os jogadores mais velhos quase sempre, tirando, obviamente, os adversários de Porto e Fica, jogamos sempre com os jogadores acima do escalão. E, portanto, nesse sentido, existe logo uma consequência direta nos resultados. E, portanto, o Sporting já tem jogadores a serem preparados para equipar. O Ruben Amorim tem falado, falou do ex-Hugo, falou no Rodrigo, este próprio Marco Cruz, que veio do Futebol Clube Porto, é um jogador extremamente interessante, e, portanto, eu acho que esses jogadores vão aparecer. O grande objetivo dos escalões de formação, de equipa B e de equipa sub-23, não é ganhar títulos, ok? Isso é uma consequência direta de uma boa época. Mas o que se quer ao longo dessa formação de jovens jogadores é que os jogadores cheguem a equipar. Esse é que eu acho que é o medidor do sucesso da formação. E se nós olharmos para a equipa de Sporting e contra o Beşiktaş, nós acabamos com 6 jogadores vindos da formação. Isso aqui é, por assim dizer, um objetivo alcançado. E, portanto, é isso que eu espero. Agora, em relação às capacidades da equipa enquanto dinâmicas, enquanto jogo, aí é que eu acho que deixam a desejar. Portanto, o Sporting tem que formar os jogadores têm que ser formados para depois terem capacidades para evoluir para a equipa A, mas o que acho que está a faltar é uma qualidade coletiva condizente com os pergaminhos do Sporting. Ou seja, o que eu estou a notar é que existem realmente muitos jogos de equipa B e de sub-23 que deixam a desejar. Por exemplo, até no Sporting agora na Champions, na Youth League contra o Beşiktaş, contra uma equipa do Beşiktaş extremamente fraca, não conseguimos vencer o jogo, acabamos por perder. E aí sim, portanto, coletivamente está a falhar algo. Obviamente que eu acho que a estrutura do Sporting tem que estar atenta, porque o processo é importante. todos os treinadores que estes miúdos vão apanhando ao longo do processo, são fundamentais para o seu crescimento e, portanto, o Sporting tem que ter os melhores treinadores em todas as categorias e tem que ter as dinâmicas bem preparadas nessas categorias para depois esses jogadores crescerem nessa altura e para quando se chamarem para o Ruben Amorim já tenham as bases para depois poder jogar na equipa H. Isso é que é o mais importante. E nós queremos é craques e temos que esperar que eles se formem para isso acontecer. E meninos, a verdade é que depois de uma vitória por 4-0 frente ao Beşiktaş, o Sporting garantiu a permanência na Europa, nem que seja na Liga Europa. Mas deixa-me só responder aqui ao Tiago, ao Tigas, que ele está aqui em direto, um grande abraço para ele. Está-me a perguntar, isso é compreensível, mas não seria prudente fazer isso apenas quando eles apresentam qualidades para jogar no escalão acima. Não consegues ver isso sem os experimentares. Portanto, tens que jogar sempre no escalão acima, que é criando dificuldades a jogar contra os jogadores mais velhos, com outra categoria, com outra experiência, que os jogadores vão evoluir. E, portanto, não tens que ter esse receio de jogar equipas mais com jogadores mais velhos ou de escalão acima. Portanto, deve ser sempre esse o critério. Em relação à equipa B, descer é realmente um problema, mas acho que a estrutura também estará atenta para rapidamente, se calhar, encontrar alguma solução que seja compatível com a equipa B, para a equipa B começar a ter alguns resultados e não descer, como lógico. Exatamente, estava ele a dizer, se a vitória por 4-0 nos garantiu a permanência na Europa, pelo menos o jogo com o Dortmund está à porta, Varela, e a verdade é que o Sporting que enfrentou o Dortmund no início da Liga dos Campeões este ano não é o mesmo Sporting que vai enfrentar o Dortmund no próximo dia 24. Achas que este é o jogo mais importante da nossa época? Não sei se é o jogo mais importante da época, é um dos jogos mais importantes da época, é um dos, claramente. O Sporting tem uma oportunidade única de poder, em Alvalade, carimbar a passagem à fase seguinte. Só isso, Mariana, só pensar nisso é de facto extraordinário. O Sporting, eu tive a oportunidade de ver o jogo a Alvalade contra o Ajax, como já falamos aqui, e na altura... Não vais mais para a Liga dos Campeões, tu não vais e mais. E devo ir ver contra o Dortmund. Não vais, vais azar. Não dou nada, isso. Eu dei sorte. Iniciou-se um processo de qualificação. Nós temos que passar. Se eu não tivesse ido, nada... Não, se isso não tivesse, se eu não tivesse ido, até podíamos ter ganho ao Ajax, mas esta hora já estávamos eliminados. Eu fui e deu-se início a um processo de qualificação que é possível. Isto é uma piada porque temos um grupo e estávamos na brincadeira. Pois era, exatamente. Há bocado estavam a dizer para eu e outro colega não ir, porque da última vez que fomos aconteceu isto. Mas a verdade é que ainda ontem falamos isso no estádio. Se pensarmos que quando vinha na viagem de regresso, onde praticamente nenhum de nós dos quatro que vinha no carro abriu a boca e só quando paramos numa bomba de gasolina já perto aqui do Porto é que dissemos qualquer coisa, mas nem sabíamos bem o que dizer, depois daquele amasso que tínhamos acabado de levar. Pensar que à quinta jornada temos uma oportunidade objetiva, não sabemos se vai acontecer, nem vale a pena estar já aqui a pensar que vai acontecer ou não. Ainda não estamos nessa fase, mas só de pensar que é possível acontecer uma qualificação para a fase seguinte, à quinta jornada, depois temos levado 5-1 na primeira jornada, é uma coisa que... É talvez das maravilhas do futebol ou de um desporto, não é? A verdade é que quem é que iria imaginar? Fomos de troça e toda a gente nos gozou e não sei o quê, e agora de um momento para o outro, quase que até podemos ser o primeiro clube dos três grandes a qualificarmos para a ronda a seguir. Independentemente se vai acontecer ou não, há esse ponto muito importante que tu disseste: continuamos na Europa e fomos a única equipa a golear o Beşiktaş. Exatamente, continua. Mas o Beşiktaş não vale nada, como toda a gente já sabemos. O Beşiktaş é uma equipa fraquinha e não sei o quê, essas coisas todas. Mas e agora já não tem o Quaresma também. Nada, não tem nada, é tudo mau. E o ambiente da Turquia nem é nada mau. Aquilo é o ambiente normal de um domingo à tarde aqui num centro comercial qualquer aqui em Portugal. Mas depois, a verdade é que tudo isso acabou por transformar-se e temos um jogo absolutamente fundamental. Pá, que eu espero sinceramente que seja possível esgotar, mesmo o preço que as pessoas vão queixando, e eu compreendo, dos bilhetes, e alguns querem ir de fora, e as deslocações, aquilo tudo. Epá, mas é um jogo que temos que deslocar. Nós temos de ser capazes de colocar 50 mil num estádio. Independentemente, percebo as questões da pandemia, percebo uma série de coisas, mas eu acho que, temos que ser capazes de esgotar esse jogo, de fazer tudo o que está ao nosso alcance. Eu sei que muita gente já fala do 2-0 como matematicamente transformar-se logo numa possibilidade de qualificação automática, mas bem, se ganharmos 1-0 já seria espetacular. Ganhar 1-0 e ganhar ao Dortmund e estar com um pé quase na fase seguinte, numa coisa que aconteceu uma única vez, e se bem se lembram, quando aconteceu, o que é que aconteceu? Curiosamente também foi esse jogo a seguir dos 5 e dos 7, e 5-0, lá está, mas isto agora está tudo a mudar, tudo isto agora faz parte de uma nova dinâmica, e isto só vai parar, nem sei onde é que é a final este ano da Liga dos Campeões. É que eu estou Bayern, já vi o jogo. Nesse onde dia é? Faz a loteria, Pedro Barão. Eu espero que seja no estádio Passo Ferreira. Eu não sei, mas é que eu estou a Bayern. Para com o buraco. O buraco é para pôrmos lá a taça. Eu gostava que fosse desse estádio. É Bayern Munique Sporting, afinal. No estádio Passo da Mata Real. Está aqui, isso. Exato ali, com a taça Castro, lá metida. No dia 8 de novembro de 2021, disse que afinal é Sporting Bayern. Sporting Bayern, exatamente. Bem, eu isso é coitado sonhar mesmo, muito grande, mas uma pessoa também tem que sonhar e tem que brincar com isto. Estou a brincar. Porque se nós não brincamos e não brincamos nas alturas... É o Ajax, exato. Mas nós não brincamos nesta altura em que estamos bem, quer dizer, não vai ser quando estamos mal, e mal tivemos nós nos primeiros quase 3 anos e meio, sempre a falar aqui de desgraças no Sporting 160, portanto, de vez em quando também temos que falar aqui de coisas boas. Isto para responder ao MD 1790, não sei se é o mais importante, é um dos mais importantes, é importante por tudo aquilo que o Castro há bocado disse e por aquilo que daqui a bocado vamos falar do relatório de contas, pelo menos de uma nota que vamos deixar. Agora, é um jogo fundamental, mas antes disso, é preciso eliminar o Varzim em Alvalade. Também deixo aqui um aviso à Federação Portuguesa de Futebol, já estava na altura de mudar as regras da Taça de Portugal. A Taça de Portugal é uma taça de clubes, é uma taça de todos, é uma taça que se deve privilegiar também equipas mais fracas, equipas que normalmente têm uma oportunidade de se mostrar ao longo da pode até ser só uma ou duas vezes na sua história. Enquanto houver, o sorteio só devia de funcionar para o caso aí fora, quando fossem equipas da mesma divisão. Equipas inferiores deviam jogar sempre em casa. Por exemplo, esse Sporting Varzim, Sporting Varzim, jogava-se em Varzim, casa do Varzim, e é um estádio ainda por cima mítico. Fazia todo sentido, trazia mais gente aos estádios. Bem, era completamente, estou-me a ligar, neste momento deve ser para, é o Brandas, quer que eu faça parte da lista. Quer aglutinar, ele percebeu ontem a força do Bancada 2022 em Paços Ferreira, e ele está-me a ligar para aglutinar agora para maio. Mas a verdade é que é um jogo importante, mas não sei se é o mais importante. É um dos jogos mais importantes que vamos ter na época. Esperemos que tenhamos muitos jogos importantes ao longo destes próximos tempos. E é um jogo bastante, bastante importante. João, é um Dortmund diferente, mas também é um Sporting que vai mais preparado. Sem dúvida. É um Dortmund que não está na sua melhor fase, perante um Sporting que está na sua melhor fase. Pena esta paragem para as seleções, era já jogar com o Dortmund amanhã. Mas não sendo possível, obviamente cá estaremos para os receber. Eu acho que é um jogo extremamente difícil, obviamente por toda a carga, entre aspas, de final. Mas é um jogo que o Sporting pode ganhar. Pode não conseguir o apuramento direto logo nesse jogo, pode ganhar 1-0 e depois... tem que sempre o último resultado e ver quanto é que o Dortmund conseguiria golear o Beşiktaş e ver quanto é que o Sporting conseguiria o resultado obviamente em Amsterdão, mas a verdade é que o Sporting ganhando bastava repetir o resultado do Dortmund contra o jogo Beşiktaş, o mesmo tipo de resultado e passaríamos sempre. E mesmo assim, mesmo com o resultado negativo, dependeria de golos marcados e golos sofridos. Portanto, estaríamos numa excelente posição. Mas é um jogo extremamente difícil, portanto, é um jogo que vai pôr à prova toda a capacidade do Sporting, toda a sua consistência defensiva e depois com todo o seu aproveitamento. O que se espera nesse jogo é que o Sporting seja altamente eficaz, que não tem sido em alguns jogos, temos falhado algumas oportunidades. Nesse jogo não vamos ter tantas oportunidades, mas as que tivermos temos que as concretizar. E portanto vai ser um jogo de uma grande final, num grande ambiente em Alvalade, espero eu, um vulcão em Alvalade. Acho que o Ruben Amorim merece, os jogadores merecem, o Sporting merece, nós merecemos. E portanto acho que vai ser um excelente ambiente, uma grande noite europeia, como tivemos agora contra o Brexit. E é isto que o Sporting precisa, grandes noites europeias, reviver grandes vitórias, reviver grandes grandes multidões no estádio, e depois tinha uma componente financeira tremenda, que eu já estou aqui a fazer o ganho para o Pedro, para o relatório, que é realmente, a Liga dos Campeões é muito importante, é preciso lá estar todos os anos, já falei isso um bocado na primeira intervenção, mas, por exemplo, este jogo, mesmo que não consigas o apuramento direto, a verdade é que se ganhas mais 2,7 milhões, depois ainda tens a oportunidade de lutar por mais 2,7 milhões no outro jogo, e portanto, todos os bónus que nós vamos ganhando através da conquista de pontos na Champions são fundamentais, Mariana, para o futuro do Sporting. E, portanto, este jogo e a Champions, e às vezes uma só olha para esta equipa e diz, porquê é que o Sporting está mais vezes na Champions? Porquê é que não temos tantas equipas assim? Mas é verdade, era muito importante, porque estes jogos são especiais, mas depois acabam a ser especiais todos os anos. E o que nós estamos a viver agora é algo esporádico, que nós queremos que seja transformado em algo consistente, em algo constante. E, portanto, é isso que o Sporting, que eu espero do Sporting, e vamos ver. Agora, em relação ao jogo, diretamente o Sporting tem que aproveitar todas as debilidades do Dortmund e tentar, obviamente, atenuar as forças do Dortmund, que são muitas, principalmente o meio campo à frente. Eu acho que aí é que é a grande questão, e vai ser um jogo interessante. O melhor do Dortmund está lá na frente, o melhor do Sporting está cá atrás em termos de consistência defensiva, e portanto isso vai ser determinante na balança do resultado final, e depois é contar que haja um Paulão, porque o Paulão tem sido, nas Champions tem sido um Paulão, na Liga tem sido um Paulinho, mas isto mais Champions, portanto, contar que o Paulão volta a aparecer. O Paulão e o estudo de Rubén Amorim. Ainda sim, o Dortmund também vem aqui na Tele 0. O Mel está castigado e o Alan está lesionado. Epá, mas eu até acho, eu prefiro jogar contra os melhores, mas eu até acho que às vezes isso é mau. Isto, porque os jogadores que às vezes que entram, transcendem-se e tentam a oportunidade. No caso deles, o banco não é propriamente fraco. O banco deles não é fraco e, portanto, às vezes é bom, às vezes é mau. E é o que eu digo, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela e depois aparece aí alguém que não conhece e faz um grande jogo. Portanto, é contar connosco e não contar com os que não jogam por parte deles. Acho que é mais importante. Exatamente. E o Rubén Amorim que estuda a lição. Nós tínhamos prometido então que íamos responder aqui a algumas perguntas do chat. O Pedro vai que escolher. Epa, quatro, o programa já vai. Os quatro? Então, olha, eu tenho que começar pela primeira, porque quanto mais não seja, porque foi a primeira. Então, força. Se calhar, eu começo pela primeira e, João, fica para ti, eu deixo para certo, ti. Força. Que assim, o Luís Gordo pergunta, contrato com a Nike para quando a abertura da Nike Store do pavilhão? Alguém sabe? No relatório de contas vinha isso do último no anual, mas acho que ainda não estava uma data definida. Acho que não, super, a Nike Store ou a que é do pavilhão, ainda acho não, que ainda não está definida. Ainda não, portanto, havia. Vai grande... demorar algum tempo até isso acontecer, não acredito que seja assim tão rapidamente. Até porque continuamos a falar em Nike, continuamos com graves problemas em equipamentos da Nike, principalmente equipamentos juvenis, se eu quiser comprar para a minha filha na loja, exatamente, não há. E continuamos aqui no Norte, e eu vou ao Norte Shopping, ao Mar Shopping, ou vou à Sport Zone, a qualquer lado, e não tenho equipamentos de Sporting. E uma das grandes vantagens da Nike era a sua capacidade da sua rede de distribuição, e até agora não estou a ver isso, não estou a ver vantagens nenhumas, porque não há aqui no Norte... quer dizer, esporadicamente há, mas não há, claro, com a frequência que eu esperava que houvesse nas lojas da Nike ou nas lojas dos fornecedores. Sim. Claro. E portanto, então, queria dizer, também não há equipamentos das modalidades. Aqui nem de futebol há três gerações, quanto mais das modalidades. Aqui no Norte nem futebol há. Claro. O Carlos Heitor perguntava, se o Sporting perder e o Paulinho falhar como falha, acha que vamos gritar Paulinho? Epá, eu digo sempre a mesma coisa, posso responder a esta e para passarmos já, força, para outra, mas eu digo sempre a mesma coisa. Epá, durante os 90 minutos não vale a pena estarmos a assobiar a jogadores nossos. Têm todo o direito depois de acabar o jogo e dizer que o jogador não serve, que não vale, que não presta, que não sei o quê. Isso acho que é. Agora, durante os 90 minutos, epá, se um gajo bater palmas ao Hernán Barcos, não sei porque é que não vamos continuar a bater palmas ao Paulinho até que ele marque golos. Temos tempo depois para fazer as avaliações, mas é fora do terreno. Dentro de campo, claro, acho que esta atitude que tem-se tido com o Paulinho e com qualquer jogador que seja, faz todo sentido, mas isto já o defendo. Há alguns anos, acho que não sei se queres acrescentar alguma coisa, Cássio, enquanto eu vou procurando, porque eu tive que andar para cima, não, no chat. Eu acho que não vale a pena assobiar qualquer tipo de jogador de Sporting durante o jogo. Acho que só estaremos a prejudicar-nos. Podemos é fazer pressão sobre os adversários, e sim, agora sobre os nossos, não. E o Paulão, na Liga dos Campeões, tem marcado, tem 3 golos. Curiosamente, e para vocês verem realmente a dificuldade do Sporting ir à Champions, Paulinho, ou Paulão, ou João Paulo, já é o quarto melhor marcador de sempre de Sporting na Champions numa época. Só isto mostra bem leva, o que nós... Só o isto mostra bem golos, a miséria que nós... O Paulinho leva 3. Do Sporting da Champions. Vamos pôr aqui um caso. Imaginem que o Paulinho até marca agora 2 golos ao Dortmund e marca no Amsterdão. Ele iguala, ele passa a ser o melhor marcador de Sporting na Champions, que é algo inacreditável. E digo já, as oportunidades que já teve, já podia ser o melhor marcador de Sporting na Champions. Deixar só aqui uma nota. O Paulinho atingiu os 30 jogos com a camisola do Sporting Clube Portugal ontem. Portanto, frente ao Paços Ferreira, o Paulinho já fez 30 jogos com a camisola do Sporting Clube Portugal. Olha, duas perguntas aqui rápidas. Esta primeira também vou responder, depois vocês podem responder, obviamente. E depois tem aqui uma outra para o Castro. Digo para o Castro porque é uma boa para ele falar. Vamos tentar ser rápidos para ver se ainda conseguimos buscar aqui mais perguntas, porque há aqui mais algumas. Uma delas, realmente ontem falámos disso até no Paço Ferreira, mas não se tinha colocado o 0102, que era qual o Sporting que mais gostaram de ver, o 2001-2002, dos 15-16, ou este. Epá, o 15-16 tinha uma coisa absolutamente fantástica, que era uma capacidade ofensiva incrível, e o Sporting, houve ali um momento, principalmente a segunda parte da temporada, que resolvia os jogos com uma facilidade avassaladora. Dava prazer ver. Este tem uma capacidade defensiva incrível, como já falamos disto em vários programas, e dá prazer da forma como constrói de trás para a frente, como é que nós defendemos e como não marcamos muito, mas como ganhamos os jogos e como se acredita sempre que é possível ganhar os jogos, e está aí. E construiu-se uma série de vitórias em Alvalade que nos fazia falta, é uma coisa absolutamente bem importante. E 2001-2002 tinha jogadores fabulosos e trouxe-nos o título também. Eu acho que são três completamente diferentes, e até podíamos colocar o de 99-2000, porque o 99-2000, por exemplo... Totalmente diferente, e era um que eu adorava, porque tinha um dos guarda-redes, para mim o guarda-redes que eu mais gostei, pela razão histórica até de ter vindo do Manchester United, que é um clube que eu adoro, André Cruz, César Prates, enfim, uma série de jogadores que nos enchem o coração só de ouvir falar. Aliás, um deles, o Castro, até está em negociações, a ver se ele responde. É verdade. Pode ser que seja convidado de Sporting. Olha, a ver se ele já te respondeu, porque isso era espetacular. Mas ver. Todos eles são diferentes. Não. Mariana, tu não sei se consegues responder o 2001-2002. 2001-2002. Fala um bocadinho sobre isso, Mariana. Então é assim, eu agora vou passar pela vergonha de ser a criança aqui no meio. Não, isso é vergonha. Eu em 2001-2002 tinha 9 anos, portanto lembro-me alguma coisa desse título. Mas entre 2001-2002, 15-16 ou este, por uma série de questões, por termos uma maior coesão, por termos um maior espírito de grupo, ou pelo menos visível o espírito de grupo, e por toda a envolvência que existe nos dias de hoje com os adeptos. Mas lá está, 15-16, lembro-me bem, mas face à época e face à forma como a época terminou, é uma época que a mim vai continuar a doer até eu me esquecer que isto aconteceu. Portanto, destes três, este, definitivamente. João? As equipas que eu gosto mais de ver o Sporting são sempre as equipas que são campeãs. Portanto, esta e o 2001-2002, porque eu acho que tem uma consistência defensiva que eu gosto muito e acho que é a equipa mais consistente. E porquê? Porque já é consistente há duas épocas. Foi o ano passado que acabamos quase sem derrotas, só aquele último jogo na Luz, e já vamos para esta época também com muitas vitórias. E, portanto, eu acho que é uma equipa mais consistente do que essas duas equipas. Com esta, eu sinto sempre que estou muito mais longe de perder um jogo. Ou seja, é muito mais difícil eu perder um jogo. O descanso foi maior. Com 2002, estava sempre muito mais perto de marcar golos, como é lógico, qualquer cruzamento o Jardel metia a bola lá dentro. Mas mesmo assim, o campeonato não foi ganho com não sei quantos pontos de avanço, mesmo assim tivemos as nossas dificuldades, porque defensivamente tínhamos alguns problemas e de vez em quando a engrenagem parava. Depois, de 2015 e 2016, o Pedro falou bem, existia ali um rolo compressor que realmente jogávamos muito bem futebol. havia muito, mas essa época é tão amarga para mim, que eu acho que fomos longe da melhor equipa, que eu às vezes até esqueço essa época. Muito se poderia falar ainda sobre esta época, se calhar ainda se vai falar no futuro, vamos aguardar, mas para a minha resposta é sempre, eu prefiro sempre as equipas que são campeãs, mas neste momento prefiro mais esta equipa, por tudo que vocês já disseram e porque eu acho que já vamos na segunda época de consistente. Portanto, a equipa é mais consistente, futebolisticamente falando, que as outras duas. Castro, sem justificares muito, uma pergunta do apanha-bolas de Alvalade, peraí que eu já me apanhei. Para vocês, quais os jogadores mais insubstituíveis, não pela qualidade, mas pela importância em montar o sistema de Ruben Amorim, para além de Coates? Nomes, dois ou três que tu olhes... Palhinha. Palhinha, claramente. Palhinha, claramente. Pedro Gonçalves, talvez. Avan, porque uma grande equipa precisa incrível, sempre de um grande guarda-redes. Avan, Palhinha, eu acho que o sistema central, Mateus Nunes também tem sido... eras importantes quanto a mim. Porro, claramente, também é um jogador que desequilibra muito quando joga. Inácio, que é um miúdo, mas acho que são todos. Mas ali, insubstituível para mim é Palhinha e Coates e o próprio Adá são insubstituíveis. Tudo que é ali do meio do campo, ou seja, na zona central, é fundamental. E portanto, acho que esses são os jogadores. E agora responde à pergunta do Vinagre: foi comprado ou o Sporting tem direito de compra sobre ele? Não, sabes, o Vinagre nem foi comprado. O Sporting foi comprado, foi só... tem uma opção de compra obrigatória que se aciona automaticamente caso seja atingido um certo número de objetivos em termos de jogos por parte do Vinagre, mais objetivos coletivos por parte do Sporting. Mariana, se quiseres, pá, isto é muita coisa. Isto tem muitas perguntas. Eu estou agora a andar aqui um bocadinho à procura porque já tinha ali algumas. Mas, entretanto, se calhar deixo para o final mais uma ou outra, porque já tenho que andar aqui para trás e são muitos comentários, além da conversa que as pessoas têm aqui. Então, já voltamos aqui. Se, entretanto, eu encontrar aqui mais alguma pergunta. Dos pontos do relatório e contas que tu disseste que tinhas. Epá, vai ser rápido. Não vou perder muito tempo, porque acho que, já porque é um relatório trimestral, há sempre aquela discussão, o Sporting apresenta trimestrais, semestrais e anual, o anual é obrigatório, o semestral e o trimestral, a partir do momento em que se apresentam, depois passam a ser ali obrigatórios, há ali uma série de regras, no outro dia fui perguntar como é que era, mas nós apresentamos, e ainda bem, apresentamos o trimestral dá para ter uma boa radiografia, este é o primeiro trimestre de 2021-2022, estamos a falar já da época corrente, e dá já para ter aqui uma radiografia interessante do que é que vai ser o possível resultado final do relatório de contas anual. Bem, começar com, obviamente, apresentamos um lucro substancial. Obviamente, por causa da Liga dos Campeões, os 27 milhões já estão contemplados neste primeiro trimestre e há também uma forte contenção de custos. Portanto, isto é logo a primeira questão, é óbvio, é aquilo que nós todos sabemos e que eu mais à frente vou dizer, o Sporting só é uma empresa que dá lucro a partir do momento em que, neste molde, o Sporting, o Porto e o Benfica, a partir do momento que estão presentes consecutivamente nas Ligas dos Campeões. Se não, não estando consecutivamente, naquele exercício dão lucro, mas depois podem muito rapidamente voltar ao prejuízo se a coisa for depois um desastre, como nos aconteceu, por exemplo, no ano em que ficámos em quarto lugar. O resultado final, tudo leva a crer, tendo em conta, e para os acionistas, uma série de situações que vão acontecer daí para a frente, mais resultados, mais proveitos da Liga dos Campeões que vão ser registados, mais questões ainda para a frente que não foram registadas com transferências e, portanto, tudo leva a apontar que podemos ter aqui um resultado final no relatório anual bastante positivo. O empréstimo obrigacionista é óbvio, vem aí, são 50 milhões. Há aqui um ponto importante que toda a gente falava, a questão do Rodrigo Fernandes e do Marcos Cruz. O Sporting não só não contabilizou do ponto de vista de ativos, que permite, vão procurar que tem lá as normas todas, porque é que é possível fazer aquilo, e isso acabou por ser uma chapada de luva branca a todos aqueles que já andavam a dizer que o Sporting entrou em negociatas como o Porto e não sei o que mais. O Porto sim, fez isso, simulou ali uma série de dados que permitem um ajuste por causa do fair play financeiro. O Sporting não foi. Eu não vou agora entrar aqui em pormenores, se quiser está lá. O Sporting acredita que desportivamente Rodrigo Fernandes pode ser um jogador importante, não o valorizou em ponto de vista ativo e, portanto, não alterou as suas contas em função desta transferência, desta movimentação do vai para lá e vem para cá. Claro que muita gente tem falado da Gestifoot. A dívida da Gestifoot não aumentou o que mandaram para aí a dizer. Pá, é preciso ler as coisas e é preciso saber. Eu, quando não sei, vou procurar. Também fiquei com essa dúvida. E o artista Dia muito bem disse, e também o meu amigo Sérgio Palhas também já o tinha dito, o que aconteceu foi que a dívida passou para toda menos de um ano para a chamada dívida corrente e, portanto, passou dos 6,5 para os 11,2 milhões de euros. Se agrada ou não, eu já disse aqui várias vezes, podemos não gostar de trabalhar com o Ruben Amorim. Com o Ruben Amorim. Ruben Amorim, vê lá o que tu dizes, rapaz. Com o... já estou a preparar para ele para o Manchester United, mas não. Com o... por causa do... Do Jorge Mendes, podemos discutir isso, já falamos aqui várias vezes, é possível trabalhar menos com o Jorge Mendes, ter resultados positivos, como foi o caso, pelo menos numa temporada do Bruno de Carvalho, são caminhos que são possíveis. Agora, é aquilo que nós dizemos sempre, não é fácil deixar de trabalhar com o Jorge Mendes quando ele tem uma boa parte de jogadores absolutamente fundamentais, especialmente no nosso mercado e de outros mercados, mas eu percebo, e é algo que é perfeitamente legítimo, não gostar de se trabalhar com uma empresa que oferece tantas dúvidas e alguém que alegadamente tem ali tantas histórias por contar. Depois, falo aqui sempre disso, sempre que começamos os relatórios e contas, uma pessoa que vai logo rapidamente aos anuais, no relatório anual, ver logo o resultado operacional. E o Sporting, como quase todos os clubes portugueses, principalmente os três grandes, só é sustentável e consegue manter a sua sustentabilidade se duas coisas acontecerem então com muita facilidade, ou pelo menos consegue ser facilmente gerível. Uma, se tiver a Liga dos Campeões consecutivamente presente, estamos a falar de 40, 50, 60, 60 milhões, é uma brutalidade para aquilo. Se nós pensarmos que só em dinheiro da Liga dos Campeões pode entrar quase tanto como aquilo que o Sporting fatura numa época normal sem nada, daí dá para perceber, e mesmo assim temos que nos que viver com isso. Portanto, imaginem a importância da Liga dos Campeões. E claro, com boas vendas. Se juntarmos às boas vendas, isso foi o que eu disse, está aqui o Notalona a dizer, sim, o valor de venda do jogador do Porto está registado no ativo, mas no nosso não está registado e, portanto, nós não empolamos valores com a entrada do Rodrigo Fernandes. E, portanto, com a Liga dos Campeões e ainda com a Liga dos Campeões e com vendas, o Sporting torna-se, obviamente, muito mais fácil de gerir e um clube, obviamente, mais sustentável. Claro que vender bem é também uma arte, não é fácil. Todos nós sabemos isso e nós sabemos a dificuldade. Mas está na Liga dos Campeões, é uma montra para vender ainda melhor. Exatamente, isto está na Liga dos Campeões, é o que o Castro acabou por dizer muito bem. É que além de ser também uma arte, é preciso ter equipas e jogar futebol para ser campeão ou estar nos primeiros lugares para ir à Liga dos Campeões. Depois também pode vender muito mais facilmente os jogadores, quer queiramos, quer não. Gostávamos muito de ter os jogadores nas nossas equipas, mas claro, para garantir. Eu ontem vi uma imagem da malta do Benfica, que teve cá o Ruben Dias, uma série de jogadores, e alguém nos Twitters dizia, ei, pá, isto podiam ser os nossos jogadores. Epá, não podiam nada, porque aquilo são jogadores bons, que são vendidos, e se o clube nos vendesse, não estava numa situação financeira que desse garantias para continuar. Portanto, essa lógica de nós acharmos que nós podemos manter os jogadores todos bons no clube é impossível. E os outros, quando têm mais dinheiro, fala o dinheiro, e o dinheiro cada vez tem um peso muito maior e, portanto, é normal. E, por fim, também já se falou aí que o Sporting vinha hoje no jornal, tinha 211 mil milhões de euros a pagar. É mentira. Nem toda a dívida corresponde a necessidades de tesouraria. Se não, e bem isso até o artista Dias também voltou a dizer isso muito bem, se não, em vez de um empréstimo obrigacionista de 50 milhões, que normalmente são utilizados para tesouraria, teríamos que precisar para ir de um empréstimo obrigacionista de 150 milhões. Antes de que os jornais digam, os jornais muitas vezes, os recordes e não sei o que mais, pá, não percebem absolutamente nada. Eles percebem tanto como eu de finanças. Eu não estou aqui a dizer nada do que não tenha lido de outras pessoas que percebem. Eu não percebo nada. E, portanto, os jornalistas o que escrevem muitas vezes é o que eles acham, mas não fazem a mínima ideia daquilo do ponto de vista... Portanto, atiram os números, liam os números. Às vezes é preciso... Os números estão ligados, porque aquilo não são números soltos. Um relatório de contas não se lê uma página e acha-se que está ali tudo naquela página, não. E mandaram essa cá para fora e, portanto, não são 211, é preciso ter algum cuidado. Enfim, mas do ponto de vista daquilo que está este relatório de primeiro trimestre, não há assim muita coisa a dizer. E está em linha com o que seria expectável e tudo leva a crer que tem tudo para que o relatório anual seja um bom ano para o Sporting e há quem ache até que possa ser histórico do ponto de vista de resultado líquido. Eu venho já porque eu tenho que ir atender uma chamada. Força, Pedro Varela, força. João, uma das perguntas que estava aqui no chat e enquanto o Pedro volta e não volta era se algum de nós, os três, estava a pensar ir ver o jogo a Amsterdão no próximo dia 7 ou no próximo dia 8, corrijam-me se eu estiver errada. Bem, eu não posso responder para vocês, obviamente. Eu gostaria muito, e aliás, se calhar até vou estar em Amsterdão 2 dias antes, mas não posso, não devo ficar para o jogo, porque porque tenho a minha esposa que faz anos e vai ser difícil estar nesse dia em Amsterdão. Se calhar voltar alguns dias antes, com muita pena minha, mas vou pôr lá uma galinha preta e vamos ver se ainda se confirma a viagem. Mas é difícil. O mês de dezembro para mim é um mês em que eu precisava de um empréstimo obrigacionista todos os anos, porque toda a gente aqui em casa, tendo eu praticamente faz anos em agosto e depois também tenho Natal. Certo. Preciso de um empréstimo obrigacionista para esse mês, como deves calcular, porque é dois aniversários, Natal, essas coisas todas, e portanto será muito difícil. Eu adoraria ir a Amsterdão, mas espero estar em Alvalade com o Todor nessa grande final. Isso aí sim. Eu gostava de ir, mas como já não tenho férias este ano e para o ano já me... Ah, eu dou-te férias, pode ir. Ah, não sou eu. Dás-me férias, João Castro? Posso ir de férias? Pronto, pode. Então. Eu estou falando da tua chefe, que eu vou lhe fazer uma chamada agora e faço já férias. Afinal posso ir, não, gostaria muito de ir, até porque não fui nunca a nenhum jogo no estrangeiro, vou sempre a jogar. É como eu, também tenho que ir. No continente. Ir. E este ano tive vai não vai com a tecla no Dortmund, mas pronto, depois surgiu aí algumas questões profissionais e não consegui, mas sim, era algo que eu gostava muito de ir, e acho que o Zé Sporting e o Sporting merece todo o apoio possível e... É uma questão de obviamente, de toda a gente se organizar bem e ir. Eu, por acaso, tenho um amigo meu que é de outro clube, que é portista, e faz algo muito interessante, mas já há muitos anos, e posso contar aqui um bocadinho. E ele e a mulher conhecem toda a Europa, acompanhando o clube, todos os jogos europeus fora. Foi algo que desde que começaram a casaram, estipularam, e, portanto, ele conhece toda a Europa, vendo o clube dele, neste caso, o Porto. Portanto, todos os jogos, quando sai, por exemplo, o calendário da Liga dos Campeões, eles compram os bilhetes todos do avião antecipadamente e tudo. É algo muito engraçado e é um exemplo fantástico. Porque se fica a conhecer a Europa toda, basicamente, não é? Claro. E tem essa possibilidade em termos profissionais e pessoais, mas é algo engraçado porque a verdade é que já foram a sítios inacreditáveis à cultura do futebol. E, portanto, só são dois dias nessa cidade, normalmente, mas é algo que eu acho que é giro e é engraçado porque houve-se histórias fantásticas de como, por exemplo, ir ter um jogo mesmo sem bilhete e nunca podia tentar arranjar bilhete na cidade, porque às vezes, por causa do Covid, foi muito... Mas é algo que podemos ir e havemos de ir os três. E quando formos, informamos. Sim, sim, sim, claramente. E, meninos, o programa... Os Açores, dia 8, ia já para os Açores, se pudesse, ia já para os Açores. Eu aos Açores não vou, mas posso dizer que em fevereiro estarei na Madeira para ver o Sporting na altura do Carnaval. Final de fevereiro, lá estarei eu para ver o Sporting pela primeira vez fora de território continental. Portugal, sim, continental. Deixa-me responder aqui ao António. António, uma pergunta mais estrutural. O que é que o Amorim trouxe, direto ou indiretamente, à estrutura de futebol, fundamental para a atual estabilidade e competência? Eu acho que a resposta está na pergunta. Acho que trouxe competência. Que era uma coisa que andava-se a falar aqui há muito anos. Eu acho que a resposta está na pergunta. Acho que trouxe competência. Com a competência trouxe bons resultados. Com bons resultados trouxe estabilidade. Portanto, acho que a resposta está mesmo na pergunta do António, quem manda um abraço. Deixa-me mandar um abraço também para o Nuno Cardoso, que é um amigo nosso de Passos Ferreira, que até me mandou aquele vídeo que eu pus no Twitter e passei a noite a receber notificações, já vai com 7 mil visualizações, uma coisa inacreditável, porque ele é um grande sportinguista, estava na bancada do Passos Ferreira, porque ele é de lá e tem amigos do Passos Ferreira, obviamente, é o segundo clube dele, e um abraço para ele, porque ontem tinha os dois clubes do coração a jogarem entre si, e depois ele até me teve a contar algumas coisas, portanto, um grande abraço para o Nuno. Ó Castro, uma pergunta que nunca foi feita, porque não sei, o programa se chama Sporting 700. Eu estou-me a rir, o Diogo Cunha não tem culpa nenhuma, não. Mas esta é aquela pergunta que volta e meia nos vão fazendo. Eu vou responder. Há 5 anos, ainda hoje nos perguntam, é espetáculo, quer dizer que o Diogo Cunha ouve o programa há pouco tempo. Sim, e por isso é que claro. Não sabe. E é bom, porque é que, bem-vindo, Diogo. É bem-vindo, Diogo, e é uma brincadeira, estou-me a rir porque é uma pergunta que é feita regularmente, mas tem uma história por trás sempre. A resposta é que o Sporting vai ganhar 160 títulos desde que nós começamos, portanto já vamos em... porque o Sporting 160 começou no Twitter, com o Twitter chat. O Twitter antigamente e da origem tinha 160 caracteres possíveis, que eram os 140 mais o Alias, que é o nome, que eram 20 caracteres, portanto estava 160, e achámos engraçado o nome, e para homenagear a origem do Twitter ficou Sporting 160, portanto, é só por isso, mas lá chegaremos aos 160 títulos com o Amorim, isso não tem dúvida. Obviamente. Aliás, já está a contar. Portanto, já está, já o taxímetro já contou e já temos aqui alguns. É só a contagem decrescente agora. É, mas foi essa a razão, foi da origem do de ser no Twitter, e por causa dos caracteres no Twitter achamos engraçado, estávamos à procura de um nome, queríamos que o nome tivesse Sporting, obviamente não podia ser Podcast Sporting, porque depois éramos processados por o Sporting, não podia ser Sporting Portugal, não podia ser Sporting Clube, tinha que ser algo assim, e nós adicionámos o 160 em homenagem à origem. E foi o nome que está... Ah, aliás, e também é os golos que o Paulinho vai marcar na Liga dos Campeões. Ah, sim. Serão os 160 aliás, golos. Paulinho já é o melhor marcador, já é quase o melhor marcador, portanto já... Sim. Confiamos que o Paulinho é uma questão de 160 golos. É uma questão de tempo. E a verdade, meninos, é que o programa já vai longo, portanto vamos aqui começar pelas notas finais. E Pedro Varela, hoje não começo por ti, portanto vou começar pelo João Castro, porque acredito que o João Castro tenha notas finais, mas já te tive ideia. Tenho notas finais. Não tenho, tenho notas finais, sim senhora. Tenho notas finais aqui. Primeiro, já soube que a Liga interditou a bancada do Passos Ferreira, portanto, era uma nota final que eu tinha, era sobre a bancada, porque tanto se fala do cartão de débito e depois as questões de segurança, afinal, estruturais, ficam para o segundo plano, mas pelos vistos a Liga já interditou e o Passos Ferreira vai reunir com a Liga. Isso era uma questão. Depois, a segunda questão, e eu gosto de trazer agora temas internacionais que derivam aqui para Portugal. Uma questão que está a ser utilizada, e nós apresentamos os dados estatísticos no último programa, acho que foi no último, não foi? É que há jogadores no estrangeiro, e com a Inglaterra e tudo, querem começar a receber pelos dados estatísticos serem utilizados. Portanto, acham que os dados são deles, por serem pessoais, obviamente, e como serem pessoais, querem o RGPD, e querem receber por isso. Em Portugal ainda não houve nenhuma queixa de nenhum jogador profissional sobre isso, portanto, nenhuma queixa efetiva na Comissão dos Direitos do Autor, ou a Proteção de Dados, desculpa, na Comissão de Proteção de Dados sobre isso, mas eu acho que aqui, e peço desculpa a todos os jogadores profissionais, eu acho que aqui os jogadores não estão a ver bem o alcance disto. Isto porquê? Porque... muitos dos jogadores são contratados agora e são avaliados por esses dados. E, portanto, se os jogadores querem ser recebidos por esses dados, o que pode acontecer é que, meu amigo, muito bem, tu vais começar a receber, mas... ou então nós não pomos os teus dados. E isso pode afetar a avaliação dos jogadores, porque os jogadores ganham muito quando são contratados, e as contratações geram muito dinheiro, e é assim que eles também negociam salários. Há jogadores que já contrataram empresas de estatística e de dados para apresentarem aos clubes quanto é que eles acham que vale. O Kevin De Bruyne já fez isso. E, portanto, ao estar a limitar, ao estar a querer receber por algo que pode diretamente compensá-los por uma melhor transferência ou uma avaliação para uma renovação do contrato, e eu acho que pode ser um tiro no pé por parte dos jogadores. E, portanto, fica aqui esta é a minha opinião, pode ser verdade, pode ser errada, pode ser certa, mas a verdade é que os jogadores acho que estão a pensar demasiado no valor monetário e não estão a pensar nas consequências indiretas que isso pode trazer. E portanto, fica essa nota, porque é algo que ainda se vai discutir. Depois, em relação ainda... ao estrangeiro, deixa-me referir que há muitos bons jogadores portugueses que estão a atuar, e neste fim de semana infelizmente o Pedro viu o Manchester United contra o Manchester City, e o João Cancelo e o Bernardo Silva fizeram dois grandes jogos, fizeram um grande jogo. Há realmente portugueses com grande capacidade, temos logo o nosso Nuno Mendes também, temos vários jogadores do Sporting a atuar, ou este Sporting a atuar, e deixa-me referir aqui a nota para o Ryan Gold, com impactos espetacular na MLS e, portanto, conseguiu afirmar-se na MLS e desejo tudo bom para a carreira dele, porque eu acho que realmente tem muito talento, um jogador que não teve oportunidades ou não foi tão bem aproveitado no Sporting, e a verdade é que está a ter um impacto fantástico na MLS e, portanto, é sempre bom acompanharmos estes jogadores que passaram pelo Sporting. Pedro Varela, diz-me que tens notas finais, nem que seja só uma. Como é que está a correr a leitura do livro do... Está a correr muito bem do Schmeichel e deve estar quase para falar. Deve estar quase para falar. Vamos ver se pode falar de Sporting, porque se ele não falar, vamos zangar. Eu tenho dúvidas que ele fale, porque ele no início do livro diz o percurso que vai falar do livro e não refere o Sporting nenhuma vez. Vamos ver, porque ele já está na fase em que vai ganhar o título 99 da Liga dos Campeões, que foi o momento que foi decisivo para ele continuar, porque ele quis sair do Manchester United em 97. 98 e ainda tinha contrato de 2 anos, porque ele achava que o Manchester não ia ser capaz de conquistar na Liga dos Campeões ou fazer grandes resultados, e isso era a única coisa que lhe faltava. E ele, depois dos 2 anos, fica mais um, pede para ficar mais um e chega a um acordo para mais um, e é quando é campeão europeu. E é aí que eu estou à espera que ele diga qualquer coisa em relação ao Sporting, a ver se ele não disser, rasgas o livro. Se ele não disser, não posso rasgar, porque é um audiolivro, mas posso tentar rasgar o telemóvel ou fazer qualquer coisa. Agora, eu não tenho, vou te dizer, não tinha notas finais, porque fomos falando aqui dos vários assuntos, mas tinha uma coisa para dizer. Se na semana passada tínhamos feito aqui 250 programas, e se há pouco tempo o Coates tinha feito 250 jogos, o que é fantástico é que o Coates neste momento já vai com 255 jogos. Significa isto, que está apenas 4 de passar a maçã podre, o que é logo de si importantíssimo. Ficar à frente da maçã podre é sempre algo muito positivo. Portanto, quando fizer 260 jogos, vai passar a maçã podre, que é atualmente, a par de Rui Patrício, os únicos 2 jogadores no ativo que têm mais jogos do que ele. O Patrício vai ser difícil de passar, porque o Patrício tem 467 jogos, mas o Amassampo tem 259. Mas o Coates, tendo em conta toda a capacidade que tem e aquilo que tem dado ao Sporting e o que eu acho que ele ainda é capaz de fazer, significa que o Coates está a 45 jogos de chegar aos 300. Chegando aos 300, consegue entrar numa lista de 20, não digo 20 notáveis, mas um top 20. Que é fantástico para um jogador que tem tido uma história incrível no Sporting. A única coisa que eu fico triste é que ele, para chegar a essa marca, que é possível, do 20º lugar, chuta para fora desse 20º lugar o Rui Jordão, que é uma pena, não queria, mas pronto. Mas o Rui Jordão também já foi devidamente até homenageado no Sporting, e tem sido uma figura sempre muito bem, que toda a gente fala sempre muito bem dele. Mas a verdade é que é um jogador que eu espero mesmo que seja capaz de chegar a esses 300 jogos, que era uma marca absolutamente fantástica. Só para termos ideia, a seguir com 309 já vinha Travasso, depois temos Lietzen, Beto, Albano, Marinho, Peiroteu, Carlos Xavier, Manuel Vasques, Adolfo Mourão, Pedro Barbosa, até Polga tem 342 jogos, não é? Às vezes uma pessoa até se esquece de quanto Polga jogou em Alvalade, quantos jogos teve o Polga em Alvalade. O Polga, pela lista que eu estou a ver do 00, é o 9º jogador, depois Manuel Marcos, José Carlos, Oceano, Azevedo, Manuel Fernandes, Vítor Damas, Rui Patrício e Hilário. Mas era uma marca fantástica para um jogador que tem sido, como nós temos aqui falado muitas vezes, incrível, não traz problemas para o Sporting, não traz, não diz nada, não há aqui nada que se possa lhe apontar, e portanto fica essa a minha nota final. Só responder aqui ao Nuno Mourão, estava a perguntar como é que se chama o livro do Schmeichel. Epá, eu nem sei se aquilo tem mesmo, acho que é o One, se não é o One, é My Autobiography, é o último livro que saiu, portanto dele, não é difícil. Mas eu posso ir procurando enquanto a Mariana faz aqui. Pronto, estava as despedidas. E eu prometi no início um grande programa, eu já não tenho rato de comer o meu computador, até porque já não estou no computador. O Diniz também já não está. Começamos o programa com o convidado, terminamos os 3. Portanto, para a semana, cá nos espera mais um grande programa, possivelmente com um convidado. Vamos ver se João Castro, com aqueles olhinhos bonitos, consegue convencer o convidado. Já ganhei o dia. Vou embora para aproveitar o dia. Mas será um grande programa de qualquer forma na próxima segunda-feira. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Obrigada a todos aqueles que nos cumprimentaram, quer a mim, quer ao Pedro, em Passos de Ferreira, porque foi de facto um fim de tarde e uma noite incrível de Sporting, e agradecer a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar. que vão ver este programa, ver e ouvir, obviamente, ao longo desta próxima semana. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Estava aqui a tentar ver se já tinha resposta, mas ainda não. Deve estar a dormir. Ainda não, está a dormir. A dormir não. A dormir não. Não, a dormir não pode ser. É, pode estar a jantar. Então, viva o Sporting. Até a próxima. Viva o Sporting. É,